ao olhar para trás vi que sonhei. Sonhei com a felicidade, felicidade só quer que ela não seja somente um sonho. Achei que não é fácil achar, Deus me valeu para encontrar o amor do meu coração que só quer o meu mundo mais risonho. Quando tudo era mar, eu naveguei e sem cais não havia direção. Mesmo assim consegui segurar, tirei ondas daqui e de lá, e hoje tendo os meus pés no chão, resolvi dar um tempo e voltar. Descobri que o preciso é voar nas asas de uma paixão. Eu parei, parei, virei, e ao olhar para trás vi que sonhei. Sonhei com a felicidade, felicidade só quer que ela não seja somente um sonho. Que não é fácil achar, Deus me valeu pra encontrar o amor do meu coração que só quer o meu mundo mais risonho. Quando tudo era mar, meu naveguei, que sem cais não havia direção. Mesmo assim consegui segurar, tirei ondas daqui e de lá, e hoje tendo os meus pés no chão, resolvi dar um tempo e voltar. Descobri que o preciso é voar nas asas de uma paixão. Mesmo assim consegui segurar, tirei ondas daqui e de lá, e hoje tendo os meus pés no chão, resolvi dar um tempo e voltar. Descobri que o preciso é voar nas asas de uma paixão.